E aí, rapaziada, pela ódio é nós de volta. Das ruas do Capão, do Capão, do Capão, do Capão, soltando revolta. Das ruas do Capão, Capão, Capão, Capão, Capão, soltando revolta, revolta, revolta. Eu vim lembrar, eu vim lembrar, eu vim lembrar, eu vim lembrar, eu vim lembrar, que o mundo esqueceu, que o maior de todos continua sendo Deus. E quem sou eu pra reclamar ou questionar? Eu sou um simples servo que também quer se salvar, porque o dinheiro só trouxe maldição, guerras, ruínas, onde nasceu a ingratidão, matou a esperança, sobrou destruição. Uma guerra constante entre Deus e o cão. Pense bem, pense bem, pense bem, pense bem. Pois assim é o coração, coração, coração, coração, coração, coração. No contrapé, o goleiro não defende, a favela unida e jamais se vê. Quero ver se você não se perde na viagem. É muita calma e atenção com as amelagem. Herói do gueto está sempre em destaque. Várias virtudes onde a maior é a humildade. Então, my nigga, acorda pra vida só no... E a família esquecida, família sofrida. Japão no Metox, uma história destruída. A unificação aconteceu, dinheiro tudo igual e só quem tem é europeu. O sistema é covarde e manipulador, pior que uma vadia sem caráter e sem pudor. Guerras, derrotas, batalhas vencido, kamikaze perde a fé no futuro e na vida. Mesmo dando em xeque, nunca jogue a toalha. O diabo toma a mente, sequestra sua alma. Nunca desista, nem se sinta inferior, inferior, inferior, inferior, inferior, inferior. Seja forte, seja nobre, um guerreiro lutador, infringindo as leis ou sendo um bom pastor. Tô aqui pra somar e chegar se precisar, moro? Um arco-íris brilhou. Atrás um pote de ouro, mais um louco sonhador. Um arco-íris brilhou. Cê viu que foi o Lula que ganhou a eleição. Cê viu no desemprego quem ganhou foi o Capão. Cê viu que os polícia zoou os camelôs. Cê viu a covardia que a novela não mostrou. Cê viu, o Brasil tá um puteiro. Cê viu, é tudo por dinheiro. Cê viu que os boy agora tá em choque. Sentiu que na favela não tem lock. Ô gererê, gererê. Cê viu, cê viu? Ô gererê, gererê. Sentiu, sentiu que depois da tsunami a terra tremeu, tremeu, tremeu, tremeu. Isso é só um lembrete que ainda existe Deus.